Ficheiro 52, página 517. 137. Passo da Pena, 5 de outubro de 1910, 1h15. Pepita correu para o carro, que ainda nem parado estava. Os olhos inchados de chorar, a voz trêmula e assustada. Senhora Dona Amélia, não volta a partir sem mim. Que susto, que medo! Amélia riu. Só tu para dramas, Pepita. Ajuda aqui a tirar o pobrezinho do Francisco Melo Brainer, um verdadeiro cavaleiro andante que veio aqui a proteger a rainha. Francisco, estremunhado, esfregava os olhos envergonhado. Sua Alteza, desculpe ter adormecido. Mas Amélia deu-lhe um beijo rápido. Acredito, Francisco, que nunca me vou esquecer de como me fez companhia nesta viagem tão longa. E durma o resto da noite que lhe sobra, porque amanhã partimos cedo, disse. E depois, virando-se para o marido de Pepita: António, manda-me um telegrama para Mafra para ver se do lado de lá também alguém dorme. Pepita já a tinha arrastado para a salinha onde uma lareira crepitava. Na pequena mesa, o bule de chá fumegava. Partimos de novo, a que horas e por quanto tempo, para que possa dar todas as instruções às criadas que mandei que ficassem acordadas. Amélia encheu a sua chávena de chá e suspirou. Pepita, tenha calma. António, que notícias há? Houve agitação aqui por Sintra, disseram-me. O marido de Pepita sentou-se ao seu lado e Amélia percebeu que o brinde de Mafra estava longe de ser definitivo. Suspirando, ordenou: Pepita, quero tudo pronto para partir às 7 horas da manhã. Empacote apenas o essencial. Não é possível agora saber se ficamos muitos ou poucos dias em Mafra, mas se for preciso alguma coisa, mandamos buscar. António, desculpe, mais um favor. Avise o Passo da Vila que pelas 7 e picos passamos a buscar a minha sogra. Pobre Maria Pia. Onde já ia também a hostilidade que um dia tinha sentido contra ela. Quebrada pela morte do filho e do neto, fora incapaz de reagir. E a sua maior alegria era regar as flores dos tapetes, dos passos onde ia vivendo. Mas Amélia não tinha dúvidas. A sogra, tal como ela, enfrentaria todas as adversidades. Palácio de Mafra, 11 horas. Manuel andava de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Como é que é possível que não nos digam nada, que nos deixem aqui sem notícias? O Marquês de Lavradio chegara quase ao mesmo tempo que as rainhas e era ele quem agora segurava num telegrama. Amélia, sentada atrás da secretária, perguntou: Mas afinal o que diz essa mensagem? Lavradio estendeu-lhe o telegrama e Amélia leu. Ajudante de campo de serviço, Mafra. Iate Amélia, perigoso ser tomado Revolução Lisboa. Fundiei Cascais, aguardando ordens, Sua Majestade El Rei. Moreira de Sá. Chegou aqui às 3 da manhã. Foi enviado ao fim do dia, pelo que sabemos. Mas de que nos serve o iate em Cascais? Se estivesse na Ericeira. Julgo que a família real deveria embarcar para o Porto, insistia Sabugosa. E se fôssemos por terra, a cavalo? Pelas recepções que tive de Santarém a Guimarães, tenho a certeza de que o povo se juntará a nós, de que... Lavradio protestou. Sua Alteza perdoou-me, mas sabe Deus como consegui sair de Lisboa e chegar aqui. O povo já está na rua, agitado como fica sempre, facilmente manipulado. Amélia concordou. Manuel, nestes momentos não é seguro confiar no apoio de ninguém. É preciso derrubar a revolução, prender os cabecilhas e deixar que se espalhe a notícia de que vencemos. Só então as pessoas perderão o medo de manifestar-se a favor do rei. Pelo canto do olho, percebeu que Lavradio a olhava longamente. Pensa talvez que se eu não tivesse lutado pela libertação de Afonso Costa e todos os outros naquele fevereiro, hoje não estaríamos aqui. Mordeu o lábio. Não era altura para pensar no que podia ter sido. 11h50. Sofia trouxe-lhe uma lista. Senhora Dona Amélia, veja se a lista de coisas a pedir à pena está correta. Pepita saltou do banco em que estava sentada do outro lado da sala e precipitou-se para a Condessa de Mafra. Não vale a pena incomodar a rainha com isso, Sofia. Amélia interveio. Pepita disse num tom firme. A Sofia está em casa. E pegando no papel, passou os olhos pela longa lista. 7 serviços de copa, 7 bandejas, 6 toalhas, 20 guardanapos. Parece muito bem, Sofia, disse, enquanto escondia um sorriso de ironia. Como era estranha a forma como a rotina corria, mesmo quando o mundo parecia estar a acabar. Mas não podia permitir que acabasse. Era insuportável não saber o que se passava. Para além desta dúzia de amigos leais, onde estavam os outros? Os políticos que a tinham bajulado nestes anos, os militares que haviam jurado fidelidade, toda aquela gente que os rodeava e servia. Levantou-se e aproximou-se da janela como se quisesse ver Lisboa. O seu reflexo foi devolvido pelos vidros. Vestira-se com especial cuidado hoje de manhã, apesar do cansaço e das poucas horas de sono. Sentira que tinha de dar o exemplo, mostrar, através da sua roupa, um otimismo destinado a contagiar os outros. Saia curta, blusa de cetim preto, os colarinhos e os punhos brancos engomados e uma gravata, como agora se usava. E nos pés, as suas botas de campo, confortáveis, mas elegantes. Estupidamente recordou-se daquela sua primeira viagem a Madrid, das notícias que a diziam a princesa mais bonita da Europa. Se a vissem agora com 45 anos, muito mais pesada do que era então, refugiada num palácio gigantesco e frio, com a sua cidade tomada por homens que a queriam ver morta, o que diriam? 12 horas. Amélia teve vontade de correr para ele e abraçá-lo, puxá-lo para o colo e embalá-lo. Mas Manuel endireitou as costas e falou com uma voz firme. Meus amigos, tomem nota. Às 12 horas do dia 5 de outubro, o rei, Dom Manuel II, tomou conhecimento de que a República tinha sido declarada em Portugal. Tomás acabava de entrar e era óbvio que já sabia da notícia. Mafra já recebeu ordem para içar a bandeira republicana. Amélia olhou-o, direta. Sugiro que nos sentemos todos em redor da mesa e analisemos as opções. Sem perder muito tempo, Majestade, disse António Vasco Sabugosa, preocupado. Sem perder... A sua resposta foi interrompida pelo barulho de passos rápidos a subirem as escadas. Pela sala entrou, afogueado, José de Melo Sabugosa, o irmão de Sabugosa, e um outro homem que ninguém conhecia. Ninguém se digna responder às nossas mensagens? Perguntou José, numa voz alterada. Vendo o rei, fez uma vénia e continuou mais calmo. Estamos desde manhã cedo a enviar telegramas da Ericeira. Dom Afonso embarcou em Cascais e decidiu que o iate devia vir para a Ericeira em caso de ser necessário fugir. Fugir? Exclamou Amélia, zangada. Desculpe, Sua Alteza, mas acho que não é tempo para meias palavras. Devem ir para o Porto, onde estejam a salvo dos revoltosos, disse o estranho, e todos os olhos se fixaram nele. Este é o António Serrão Franco, comandante da Marinha Mercante, começou José, para ser interrompido pelo próprio. Sua Alteza, disse, virando-se para o rei, Senhora Dona Amélia, acrescentou, dirigindo-se à rainha, posso ajudá-los a embarcar, mas acreditem que o tempo corre contra nós. Manuel agradeceu, decidido. António, se está disposto a arriscar a sua vida pelo rei, o rei só lhe pode estar grato. Vamos então a isso, dê as suas ordens. Ericeira, 14 horas e 20 minutos. Amélia olhou para as escadas, em que Sofia e os filhos lhe acenavam adeus. E acenou de volta. Francisco soltou-se do braço da mãe e correu até ao carro, beijando-lhe a mão, os olhos cheios de lágrimas. Amélia puxou-o para si e afagou-lhe o cabelo. Vai tudo correr bem e voltamos a ver-nos e a conversar, disse-lhe ao ouvido, empurrando-o suavemente para junto da mãe. Manuel já tinha entrado para um dos 3 carros que partiam, escoltados pelo que restava da guarnição de Mafra. O povo reunia-se na rua e abria alas para o cortejo, mas num profundo silêncio. Amélia olhou pela janela e viu-a, a bandeira da República, vermelha e verde, berrante contra o céu cinzento, esvoaçava frente à Câmara Municipal. Pobres coitados, mesmo que quisessem, já não podiam manifestar-se. Acenou-lhes como se nada fosse, que ao menos ficassem com o seu aceno e o seu sorriso. Maria Pia ia ao seu lado e falava sozinha, talvez rezasse. Subitamente, porém, perguntou: Amélia, quem é que ordenou que partíssemos? Nós não queremos partir, Amélia, as rainhas não fogem. Amélia sentiu uma enorme ternura por aquela que a acolhera em Santa Apolónia há tantos, tantos anos, os cabelos ruivos, os vestidos maravilhosos, as joias que brilhavam e a altivez na voz. Comportava-se hoje como naquele dia. As rainhas não fogem, querida mãe. E pensou na sua, em Vila Manrique, sem saber notícias da baby, do seu Manolito, pensou em Phil, à espera de um telegrama, pensou em Luíne, o seu Luíne, a procurar por todos os meios saber o que acontecia em Lisboa, o que acontecia à sua Amélia. Os carros estacaram de repente. O coração bateu com mais força. Teriam sido interceptados? O que fariam agora? Abriu a janela e perguntou a um dos cavaleiros: Por que paramos? O cavaleiro debruçou-se da montada para responder: É o comandante António Franco que nos mandou parar. A porta do carro do rei abriu-se e Manuel veio até ao dela: Mãe, a partir daqui vamos a pé. É mais seguro. A pequena comitiva avançou pelas ruas estreitas da Vila da Ericeira. Amélia insistira em fechar o grupo, Pepita, Sabugosa e algumas outras damas em seu redor. António Vasco, acha que nos deixam partir? Sabugosa apertou-lhe o braço, comovido. Já se ouvem os vivas. Ninguém vai fazer mal ao rei. Sossegue, senhora dona Amélia. Que ironia! O nome deste homem tão determinado que nos salva, disse-lhe a rainha, baixo. Sabugosa acenou com a cabeça, tentando esconder as lágrimas. Um homem bom. Há homens bons, Sua Alteza. Não tenha dúvida, António Vasco. Este Franco é o português verdadeiro, aquele que ama o rei e aquele que o rei tem a obrigação de proteger e servir. Desciam a rampa para a praia e a multidão encostava-se ao murete lá de cima, hesitante. Viva o rei! Gritou uma mulher, e outras seguiram o seu grito. Amélia percebeu que o comandante Franco confiava tanto nas aclamações como ela. Percebeu que dizia ao rei que nem 21 anos ainda tinha que beijasse uma das crianças que descera à areia. Sentiu o nó na garganta apertar-se quando Manuel se debruçou e beijou a menina. Os vivas irromperam. Que tontas podiam ser as pessoas quando agiam sem pensar pela sua cabeça, como se fossem apenas mais uma ovelha num rebanho. Viva o rei! Gritavam. E Amélia teve vontade de tapar os ouvidos para não os ouvir, mas continuou a sorrir. Amélia, não mostres o que sentes. Amélia, uma princesa não deixa transparecer o que pensa. Amélia, endireita as costas, sorri. As vozes do pai, da mãe, de Levavasseur, de Homal, de Chiquita, ecoavam na sua cabeça e não a deixavam vergar. Luís Filipe, meu querido Luís Filipe, não o deixo, murmurou baixinho, a voz embargada. À sua frente, Franco levantava Manuel ao colo, colocava-o numa barca e avançava para ela. Entrou na água do mar e subiu para o bote. Luís Filipe, meu querido filho, gemeu, quando os pés deixaram de sentir o chão.